Corona 642 SEMI Recife 1285 ATM 12545. 2845, obrigado. Hotel está pronto para o táxi. Vive táxi, senhor Charlie Hotel, chame para ingresso. Estão na festa. Vá para ingresso, Charlie Hotel. Para o total 991, informação Lima. É o número 07, mantém a ponta de espera, após a rolagem do TAN e mantém 410. Após a rolagem do TAN, aliás, mantém 90, agora 107. No zero, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti e após conforme a rota do plano de voo. O controle 120 decimal 8 e aciona 5160 no transponder. Autorizado Fortaleza nível 310, saída Momo Froti, decola da 10 com curva esquerda, após conforme, 208 controle 5160 transponder, total 991. Correto, pátio 3, chama trânsito, pushback, acionamento, total 991. Juliette, estamos do Lula, bom dia, informação em curso Lima, Petrolina, uma centena, confirma a pátio 5 e decola da 17. Autorizado, Petrolina, nível uma centena, decola da 17 com curva esquerda após o perfil da saída Momo, após posição Cogibo e após voa direto Petrolina. O controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal meia dúzia e aciona 5153 no transponder. Torre 2545, tem bom voo. 1-2685, 1-2545, obrigado e um bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Pra B? 35, chame 120, 208, por favor. 308, 3053, um bom dia, senhor. Gente, para acionamento táxi de decolagem, transfere agora a torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste agora no 018, bom voo. Até o nível 380. 380, 3053. Sete, livre decolagem, metro 30 graus, 5 nós. Autorizado decolagem, 10, 107. Autorizado ingresso, apaixonado, pronto, cabeceira 17, livre televisão. Vai, apaixonado, pronto, 17. Para 050. 353, 16, 10 para 2010, que é legal no 08, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2010, no 08, autorizado ILS, reporte estabilizado, 356. 353, 16, informa o tráfego 9 milhas, 12 horas, rumo no rumo noroeste, passa, mantendo 500 pés ao helicóptero. Gente, 353, Papa Romeu, Romeu, acho que é bravo, tá na escuta do controle? Total 9911 para pushback acionamento. Autorizado, Autorizado, reporta táxi 991 da Total. Autorizado, reporta na Total. 2029, número 208, bom dia, 2, 2, 3. Gol 607, decola, bom dia. Gol no 607, contato radar, sabe para o nível de voo 360, saída da El. 360 da El. Um time pra iniciar a rolagem de Vitor Sierra Hotel. Quem tá guardando? Sim, a razão que pegará na subida. Por favor? A razão, quem pegará na subida. E o pé, então? 050, chegada bom, saia 2 para 2509. 050.2509, presente. Controle, bom dia, gol 922. Gol no 922, acione a identificação, desce pro nível de voo 050, chegada Mari. 050 Mari, solicita a voitada e mesmo passar a maçã em gol 922. Gol no 922, autorizado. Autorizado, obrigado. E agora sim, gol no 22. Abriu um pouquinho mais pra direita, o 922, tá ok? 922 e faz a predial. É, 067, 067. Gol no 922, ciente, após desvios, vou à etapa. Após desvios, etapa, 922. Ela até do Clube 70, deixando o controle, 120 decimal 8, bom vez. 20 decimal 8, Charlotão. Controle Salvador, Papatango, Victor Charlotão, decolou down no 7, nas duas contas. Papatango, Victor Charlotão, contato radar, sabe mantém 100, saída da água. Saída da restrição, senhorita, da água. Papatango Vitor Charlie Hotel, cumpra a restrição da saída. Ok, até 3 mil, Vitor Hotel. Sim. A 253 no meio, estabilizado no ILS. 253 no meio, completa final, chama Torre 1 no 86. Torre 1 no 86, 253 no meio. Torre Salvador, bom dia, 253 no meio, estabilizado no ILS. 6,6, visual com campo, baixado, travado? Visual e negativo, tem baixado, travado. Se vento 40 graus, 5 nós, pista molhada, aposto quando baixar, travado. Vai, rapaz. três, chama o centro Recife, 1251, alterna 1-3325. 351-3325 Recife, bom dia, o TAN 3153. 99911 para o táxi com 5 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alterna na calma. 99911, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, com ajuste no 0 no 8, bom voo. Bate Indy Alpha, no ponto de espera, 1286. Qual a sua velocidade indicada? 2709. Sente. Salvador, America 980. Tá, fica meio ruim pra voar etapa aqui, ao 900. CIFI Flight Level 410, are you ready to copy? Ready copy, America 980. Via de Recife, Flight Level 410, via Upper Risk 58, runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka Departure and Caju Transition. Salvador Departure in 120.8 and Skok 5402. Clear to Recife as filed, flight level 410, upper whiskey 58, after departure, left turn, Puka departure, Caju transition, squawk 5402 and departure 120.8, American 980. With back correct, gate 11, report ready for startup and push, American 980. Welcome. Papá Mike Eco Delta, bom dia, informação em curso agora Mike, confirmando destino Manati. Autorizado, Manati, 1000 pés, decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. Controle em 120.8, a torre em 118.6, dúzia e aciona padrão 0125. Oceano 6225, aciona a identificação, desce para o nível de voo 060, chegada Bonf. Identificado 060 na BOMF, Oceania 6225. Correto, já possui sua B. O 2 copiado, PAT 4, para acionamento táxi de decolagem, transfere agora a torre em 118.6, dúzia, o ajuste no 08, um bom voo. Delta Sunshine para o taxi. 353, número 945, chame 1219. 1219, 3 no meio. Delta 999, autorizado decolar, pista. 1-0, vento 30 graus em frente. Autorizado decolar. Salvador, azul 4208 no 3 para pushback e acionamento. O azul 4208 no 03 autorizado, reporta táxi. Reporta da táxi 4208. Solo Salvador, 553 ou na meia. Chanel 6225, só pela 7 indicada. 270, comenta. O Chanel 6225 reduza para 2309. 2309. Salvador, azul 4298, bom dia. De 98, meu cordial. Troque para 120.8. 208 aí? 208 agora, azul 4298. Nós atingimos o nível 1. Acabamos de passar pelo 160, pode prosseguir descida? Azul 4298, aciona a identificação, desce para o nível de voo 070, chegada Mário, e faz velocidade indicada. Descida ao 070, chegada Mário, 4298, está passando por 2709 e iniciando redução. Azul 4298, reduza para 2309. 2309, 4298. Então 3663, desce para 2000 pés, que é legal no 08. Perfil da BOMF, 3000 pés no 08, para a correção 2000 pés, na 3663. Controle Salvador, total 9911, decolou na sua escuta. Total 9911, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 310, saída Momo. Pela Momo, sobe ao 310, total. 22 tem condições de curva esquerda agora. Gol 1922, tem condições de curvar à esquerda na proa de Itape. Itape, afirmação. Gol 1922, 9 milhas sul da posição de Itape, e essa navegação é para de Itape. Ah, vai Itape, 922. Controle, está passando a posição, a bomba vai atender para uma centena o Victor Charlie Hotel. Papatango Victor Charlie Hotel, suba e mantém nível de voo 100 e forma chamada do ponto. 1-2, 1-1 acima de pouso, Victor Charlie Hotel. Tá se voando 1-9-10-10? Aumento, já tem que estar se descendo. E abordo 3 horas e 35, alterna Natal. 4208, tá de via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre 1, 1-8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 8, uhum. Índia e Alfa do ponto de espera 2-18 meia dúzia, o ajuste agora para 1-0-1-8, 4208. Controle, 120 decimal 8, 1208, guarda o número. Gol 1922, autorizado 350. 350, 1922. Oceané 6225, retoração para sequenciamento, curva direita, proa 240, limitado pelo QV Mike 120 de Simbra. Direita 240, limitado 120 de Simbra, 6225. Gol 1922, retusa para 200 nós. 200 vai atingir 050, 920. Gol 1922, desce para 3000 pés, quem negar 1018. 3018, 920. Bom dia, Altan 3179, no gate 8, formação Lima, para cópia Guarulhos, nível 380. Guardião 05, mantém as condições visuais, 500 pés, corredor HR, reporta visual com local de pouso. Para visual, Guarulhos. 3663, autorizado LS, reporta estabilizado. Para estabilizar, autorizado LS, 3663. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5410 no transponder. Estimativo, decora da pista 10, curva direita, saída da El, Leda após Bridge, onde intercepta a Pesolona 6, sai conforme rota. Controle 1208, transponder 5410 e o nível autorizado 340, tá 3179. Correto, portão 8, chama pronto para o expedicionamento, tá 3179. Chamarei, tá? 3179. Azul 4298, curva esquerda pro 0115, limitado pelo QD Mike 100 de Simbra. Ciente, esquerda 015, limitado pelo QD Mike 100 de Simbra. Azul 4298, reduza para 2009. 2022, 4228. Gol 1922, 10 milhas oeste de Duna, reto na navegação da proa de Duna. Resumindo o voando, Duna, 920. Bom dia, controle, Oceané 6200. Oceané 6200, aciona a identificação, desça para o nível de voo 080, chegada a Mari, reduza para 2509. 080, descendo, reduzindo 259, 6200. Parador, gol no 897, formação Mike. Vai atingindo 160. Gol no 897, acionando a identificação. Desça para o nível de voo 070. Chegada Bonf, reduza para 2309. Identificou, descendo para o 070, 2309, gol no 897. após código e após direto, Catarina. 208, contato radar, sabe manter 370, sai da PUCA. PUCA 370, azul 4208. Cruza 080 para 070, 4298. Azul 4298, mantenha nível de voo 070. Oceaneve é 225, desce para 4000 pés, que é legal no 08, reduza para 1,70 nós. Curva esquerda para o 200. Esquerda 200, reduzindo para 1,70 nós, descendo para 4000, Oceaneve 040, Oceaneve 6225. Ele é sebastião travada, visitando 3663. 3663, completa final LS, chama Torre 1186. 1186, obrigado, bom dia. Azul 4298, reduzi para 1,70 nós. 4298, 1,70 nós, preciso prosseguir descida. 1,922, desce para 2000 pés, autorizado em LS. 2000, autorizado, não dá pra dizer. 30 graus, 5 nós, aguarde a 3, então. 63 e bota. Guardião 05, frequência livre. 05. Azul 4298, novo limite ao QDMIC 120 de Simbra, irá ultrapassar o localizador. 7, qual o número para aproximação? Azul 4298 é o número 4 na aproximação. 7. Maria, autorização, para decolar. A esquerda para o 150, desce para 3000 pés, que é legal no 08. 3000 para o A, 150, autorizado, localizado. Visual, Gol 1922, estabilizado. Gol 1922, completa final LS, chama Torre 1186. 186, 923. Será o número 2 para decolar da pista auxiliar, chame na taxi. Mike Delta. Final no 08 agora. Azul 4298, desce para o nível de voo 050. Descida ao 050, 4298, velocidade recomendada. Azul 4298, 1,70 nós. Ciente, 4298. Oceaneve 6225, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, Oceaneve 6225, final estabilizado. Azul 4298, curva direita para o 060, o limite é o QDMIC 1,70 de cima. Zero, direita para o 060, magnética. Azul 4298, limite a magnética 1,70 de Simbra. 1,70, gente. Controle salvador, fica de alotel, cancela o plano do meio da presente. Solicito nível 1,05 para o destino. Papatango Vitor Charlie Hotel, regra de voo modificada ao 1,057. Sabe mantém 1,05, chama o Centro Recife. 1,288, alterna 1,260. 2,2,2,2,0, Celotel. Total 9,9,1,1, chama o Centro Recife, 1,2,6,8,5, alterna 1,2,5,4,5. Vou chamar Recife, 1,2,6,8,5, 1,2,5,4,5, total 9,9,1. 63, bom dia, taxi via Alfa Juliette, posição 05, parte principal. Alfa Juliette para 05, 3,6,6,3. 209. 209, gol no 8. 4298, pode prosseguir descida. Azul 4298, desce para 3000 pés, que é legal no 08. Para o custo do localizador, curva direita para o 140. Direita para o 140, para o localizador, descida 3000, ajustado no 08. Velocidade 160. 1, detenível de pouso, pista no 0, vento 030 graus, com 0,6 dúzia nós. O altímetro no 0, no 8, Boeing 922. Detenível de pouso na 10, Boeing 922. Kiko Delta na escuta da Torre Salvador. Cruzando 50, azul 4208. Azul 4208, chama sobre Recife, 12685, alterna 12545. 2085-2545, azul 4208. Aqui é o detonante escuta da Torre Salvador. Só para cheque do equipamento, como recebe? Enter. Zero 030 graus com 05 mais. Atenção, a intenção é da cabeceira 35 ou com direção com Pro Norte. Décima Torre 1186. 18:6, bom dia, Oxané 6225. Tá, Romeu Lima, bom dia, prossiga. Tá calculado o dia condição no Costa Azul, acionado 0140, 2 a bordo. Táxi a baixa altura, reporte na cabeceira 35. Senegal 108, reporta visual com local de pouso. Vai reportar visual com local de pouso, está autorizado o proa direto? Romeu Lima, mantenha os corredores. Mantenha os corredores, Romeu Lima. Você recebe a Torre Salvador, chama na frequência 120.8. Janeiro 6225, bom dia, continua aproximação, altímetro no 08, aguardando pista livre. Já embaixo travado? Ainda não. Sente. Bom, 922, seu solo 00, livrou, chama agora o solo na Alfa 121, 19. 19, 922. Bom dia, voa 922, livrou. Uno 18, decimal meio, ajustado no 08. Obrigado, bom dia. Tá 3179, para o TAC, POB de 74, 4 horas e 20, alterna com 5. 79, TAC, estado Pati 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1186, altímetro no 08. Autorizado Pati, Índia Alfa. Espera 2186, com 28 para 3179. Bravo, mantenha em condições visuais, 500 pés via corredores. Ajuste 1-0-8. 6200, atingiu 80. Oxalá 6200, desça e mantenha o nível de voo 060. Descendo 060, 6200. Gol 897, desça para 2010, ajuste 1-0-8, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2018, reporte também estabilizado no 8-9. Tango, Juliette, Tango Zulu, contato radar, 1-1 milhas noroeste do VR de Salvador, supa e mantém nível 1-0-0, saída bomba. Gente, atenção para 1-0-0, Tango Zulu livre da restrição. Gente, escuta. O Mike Kudel está voltando?